origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, ai, ai, ai. Sim, é verdade. Tá parecendo o Corcel 2 do inverno. É verdade. É o último do ano. É que é o último do ano. Estender. É o último do ano, então eu não quero que o ano acabe, entendeu? Você quer que o seu sim é verdade. Fique eterno 2015. Meia-noite acabe. É. Virou o ano. Virou ano com verdade. Aí, pá, daí acaba, daí a galera, caralho, que demais. Caralho, conseguiu. É realmente verdade. Realmente é verdade mesmo. Começando novo. É, por aí, por aí. Correu o Cintos Idoso com a minha bancada maravilhosa, à minha direita, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Igor Seco. Fala, meu povo. Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes. Vamos estourar um champanhe aqui pra começar, ó. Só alegria. Na verdade, não tem champanhe. A sonoplastia vai fazer o favor de colocar. Vai, vai. Fazer. mas estamos todos de branco aqui. É, sonoplastia não. É verdade. Isso. Ano novo, todos de branco. Apesar que todos de branco, vírgula, né? Porque ano novo, né? Já vamos, pela primeira vez em 2015, a gente vai começar já no tema. Será? Vamos começar no tema. E ano novo, o cara pode estar de branco, mas de repente tem uma cueca ali que revela uma outra coloração que significa algo para... 99% branco, mas aquele 1%... aquele 1% querendo riqueza. Aquele 1% da cueca. Aquele 1% querendo paixão. Riqueza e amarelinho, né? São as cores? Mas quando a pessoa usa branco, ela quer paz pra ela ou pro mundo? Ah, pro mundo, né? Mas daí todo mundo tinha que usar branco, não? Ou só ela usando branco, mas ela acha? Não, ela usando branco, ela tá fazendo a parte dela, entendeu? Mas são pretenciosos, né? Essas pessoas de religião. Eu queria saber se, por exemplo, o Estado Islâmico, no Ano Novo, será que eles usam branco na hora de virar? Fico pensando isso. Ou será a cueca que eles usam por baixo daquela roupa? Pois é, eu fico pensando o que será que os caras estão usando. O Igor perguntou um negócio interessante, quais são as cores? Então, o que eu sei é o seguinte, branco... branco é paz, isso aí todo mundo sabe, certo? Aí tem verde, que é esperança. Esperança. Que eu não verde sei que é esperança. Por que verde é esperança? Eu não sei porque alguém usaria esperança, mas então, enfim. O verde deve ser paz por causa do Greenpeace. Mas não, é esperança. Cara, o Greenpeace que destruiu as linhas de destruiu paz, as cara. Linhas de paz. Eu acho que eles não são muito a paz, não. Aí tem o amarelo, que é dinheiro. O dinheiro tinha que ser verde, por causa do dólar. Né? Mas não, mas é diferente. É amarelo é dinheiro. É por causa do ouro, né? Do ouro. Foi o Silvio Santos que escolheu a cor. Amarelo é dinheiro. E aí tem o... Acho que, se eu não me engano, é vermelho é amor paixão, e rosa é paixão. Ah, qual que é a diferença? Se eu não estiver enganado. Qual que é a diferença é, um quer transar, o outro quer casar. Tá. A diferença é essa. É, tá. O vermelho é pra durar até o ano seguinte. É pra durar pra sempre. Tá, o rosa é só... É, por exemplo, se você já tem um namorado, você já tem namorado, tá, você usa vermelho que é pra amarrar ele, entendeu? Entendi. Se você tá, pô, vamos usar uma pegação, corda também, não sei o quê. Pegação, bababá, daí você usa o rosa. Acho que é, eu não sei, eu posso estar inventando isso aqui também. Então, a gente que é daltônico, né? A gente não, eu sou daltônico. A gente que é daltônico. No fim do ano é um momento bom. Ah, porque verdade. Daí o branco eu enxergo. Aí tá tudo de branco. Agora o resto? Ah, onde que o fulano tá? Tá do lado daquele cara de azul abóbora, por aí, exemplo. Fudeu. Daí fudeu, eu não sei. Aí fudeu. Quem é o cara de azul escola municipal. Ah, é, não, daí já não aí, dá pra saber. Aí, claro, todo mundo de azul branco. Azul calcinha, o que é a eu não me sinto pressionado, entendeu? É porque geralmente quando você fala assim, ah, você revela que você é daltônico, as pessoas falam, ah, você é daltônico? Aí fica assim, ah, que cor que é essa? É. Aí essa cor aqui, que cor que é? Fica fazendo teste. É, daí no Réveillon não dá, porque tá todo mundo de branco, todo mundo de branco. Porque é... Putz, cara, não vai dar pra gente fazer. Não dá, só se você olhar a calcinha e a cueca das pessoas. Aí sim. É, aí tem sim. Essa possibilidade aí. E tem outras cores diferenciadas, como o eu gosto muito do transparente. Que ele acontece quase todo ano novo na praia. Na porque praia. Todo ano sim. Chove. Sim. E a mulherada tá sempre de sutiã, tá sem... É, ou tá, vai pular tá ondinha e já tá meio bêbado. Já tá meio bêbado, cai na água. Na segunda ondinha já tropeça e cai na água. É, mas cara, é impressionante como todo ano novo você vê pelo menos um mamilo. Porque sempre chove e aquela roupa branca, né, fica colada no corpo. Você sempre vê um mamilo masculino ou feminino, mas você vê. Não era no SBT que tinha o negócio do sabadão sertanejo? Tinha. Que tinha umas minas que ficavam tomando banho a madrugada inteira. Não, você tinha uma arminha. Eu lembro da Carla Pérez acertando uma arminha de água no peito de uma mulher lá. Cara. Pra revelar uma palavra mágica que tava no meio do peito. Que década, né? Eita, Brasil. Que 2016 seja como a década de 90. Ah, com certeza. É isso que a gente... Com certeza vai ser mesmo, cara. Isso que eu espero para os meus filhos, inclusive. Que eu volte. Voltamos no tempo. Espero que voltamos no tempo. Voltamos no tempo aí com tudo que a década de 90 trouxe para a gente... Ano Novo é um momento maravilhoso, não só pelo ambiente familiar, né? Que é parecido, é um pouco parecido com o Natal, né? É igual o Natal. É um pouco parecido. Depois. Tem mais fogos? Tem mais fogos, tem menos peru. É verdade. Tem, né? Tem umas coisas um pouquinho diferentes. O bêbado vai ter. Vai ter, não. Essa turminha sempre tem. Aquela história que a gente contou no Natal vai ter de novo. Vai ter. Só muda a noite, do dia 24 pro dia 31, pronto. Não, vai ter. Vai ter coisas parecidas aí. O que muda é essa mística aí que existe por trás do Réveillon. Não tem Papai Noel. Vocês já passaram, vocês passam o Réveillon, ou a virada de ano, em algum lugar específico, assim? Não, geralmente eu passava com minha família. Só que como a gente No quarto, Brasil. Só que como a gente mora perto da praia, no ano novo geralmente você vai pra praia e no Natal você fica em casa. Certo, entendi. Tem uma lógica. A diferença, assim, que no ano novo a gente pega mais trânsito. Porque depois tem que voltar. Tem essa, né? O ano novo tem o inferno do trânsito. Que todo mundo quer viajar já pra. Porque daí já as crianças já estão de férias, né? Sempre tem um moleque repetente, mas daí todo mundo perdoa ele no ano novo. Aliás, o espaço entre Natal e Réveillon, esses 5-6 dias que acontecem entre o. Né, que divide um outro, é justamente pro cara sair de São Paulo e descer até Santos. Isso. Você tem 5 dias pra chegar. Acabou o Natal, galera, arruma a mala e já vamos descer. Chega lá, faltando 10, dá a contagem, corre, pega já sendo rojão no meio da avenida. Você tem 5 dias pra chegar na hora da virada. Eu acho incrível, né, cara, como as pessoas só... A gente falando de São Paulo de novo, né? Só fala de São Paulo, né? É desgraça. Você vê aquelas matérias... O paulistano leva 14 horas pra descer a serra. Cara, nem é tão legal assim. Tipo, caralho, velho, você tem noção que você fica 14 horas numa estrada? Não, é um percurso. Você cruza ela em 30 minutos. Um percurso. Tudo, tudo pelo Réveillon na praia. Pois é, você passa o Réveillon em Palhoça, Igor? Passo. De vez em quando? Não. Esse ano não vai passar lá. Esse ano não. Cara, não vai passar lá. Se as festinhas de quarta série de Palhoça já são trevosas aqui, imagina o Réveillon em Palhoça. Réveillon, moleque. É GTNT pra colocar na janela. Molecadinha lá. O prefeito gasta o orçamento do ano inteiro, só em TNT pra lacrar a cidade inteira. Você costuma passar o ano novo aonde? Eu passo no interior. Eu sabia que ia ser essa resposta. Eu não sei porquê, eu imaginei que a resposta ia ser essa. Eu passo no interior. Eu tava imaginando exatamente isso. Você tinha que entrar pro... Eu não sei porquê, imaginei. Eu passo o fim do ano todo aqui em São Paulo, etc. É minha namorada de Santos, né? Sim. E ela fica, vamos pra Santos na praia, vem rever na praia, tem fogos, tem não sei o quê. Tem skate. Tem skate, o Chorão, o Espírito Chorão. Podia ter uma bateria de fogos em Santos que fizesse o contorno do Chorão, assim, né? Ah, mas faz sem querer. Fala uma frase do Chorão aí que podia aparecer, assim. Skate. Skate. Eu gosto daquela assim, os problemas da vida eu encaro como manobras. Ele fala naquele CD dele, Capão do Skate 2. Então aí lá no interior, aí eu falo assim, eu não vou pra praia, cara. Não. Eu vou pro interior, vou ficar lá animado. Lá quando muito tem 3 rojão que alguém solta. Ah, tem barulho, tem pouco. Tem muito pouco. Eu já sei uma coisa que você vai falar que tem. O quê? Churrasco. Churrasco. Tem bastante, a gente só faz churrasco. Nossa, quem diria? Quem diria? Aliás, eu passei agora esse Natal, foi a primeira vez que eu passei, não passei o Natal, né, no interior. Então eu passei o Natal agora com a família da minha namorada. E a família da minha namorada tem o costume de fazer ceia de Natal. Ah, entendi. E eu tentei quebrar uns paradigmas lá, foi a maior brigueira no dia 25, porque eles queriam fazer peru, e eu falei, vamos passar uma picanha. Aí começou a confusão. Foi um segura-mãe pra decidir a comida, mas eu perdi. Felizmente no ano novo não tem muita essa briga de comida aí, mas não tem muita, porque qualquer coisa ali tá valendo, o negócio é o cara... A única coisa que tem que dá briga é o champanhe. É o champanhe. Por quê? Qual que é a briga? Quem vai estourar? Dá briga porque tem o cara que quer levar a cerezé. Tem um cara que quer. Tem um cara que quer tomar o champanhe dos outros, pegou um pior, quer pegar o dos outros, cara, né? Legal. Uma vez aconteceu uma briga muito escrota comigo, assim, eu fui muito, muito cuzão, assim. Que tinha aquela coisa da virada, né? Sim. Não sei se isso acontece com vocês, que sempre tem um cara que ele quer ser o astrologicamente preciso na meia-noite. O cronômetro. O cronômetro. Ele quer ser o cronômetro. E aí, o que eu fiz? Na época, cara, foi tanto tempo isso, que eu liguei, tinha um serviço no telefone, você ligava, tipo, 122, sei lá. E a moça falava a hora exata. Eu lembro. Nossa, e aí eu cronometrei meu relógio na hora exata, certo? Certo, certo. E aí eu fui lá e comprei minha champanhe, tudo bonitinho e tal. E aí eu falei, eu vou fazer na hora exata, meia-noite. Boa. E aí eu falei, puta, tava tão importante que eu tinha o horário certo. Você sabia. Aí chegou na hora de estourar o champanhe, metade da cidade já tinha comemorado, e só tava um idiota lá esperando a meia-noite. Cara, tipo, eles comemoraram, era 11h40, tá ligado? Caralho. E aí, os seus otários, a meia-noite vai ser daquele vídeo, cala a boca, gordo. Do escroto! Sabe? Eu, tipo, eu fiquei bobão. E deu meia-noite, eu estranhei meu champanhe sozinho. Mas acontece muito isso. Numa diferença de 5 minutos, você vê famílias comemorando antes de você. É, o bom que tem vários aviões acontecendo. Então, mas isso é meio triste, que você parece que você tá pra trás. Sim. Porque, tipo, você tem que ser o primeiro a comemorar. Você tem que adiantar o relógio na noite. Eu acho que é uma boa tática. Todo mundo, você combina com a tua família, todo adianta mundo adianta 2-5 minutos. Se a primeira família do bairro entrar em 2016. É, porque 2 ou 5 minutos ali antes, você é o primeiro a comemorar, estoura rojão na janela, então, as outras famílias vão falar, caralho, acho que a gente que tá errado. Então. É verdade. Cara, eu acho que os fogos são cruciais nesse momento do cronômetro. Os fogos. Que a galera só leva a sério a virada quando começa os fogos. Na hora dos fogos. É. Não, mas isso em cidades, né? Que tem a queima de fogos tradicional. Sim, sim. Agora, lá no interior, né? Que acredito que muitos brasileirinhos... Eu sou de Santos também. Em Santos tem a tradicional queima de fogos na praia. A tradicional vírgula, né? Porque o meu pai já me falou algumas vezes que... Vários anos atrás, quando meu pai era jovem. sei lá, vai, digamos 30 anos atrás, por aí. Tá. Não era costume das pessoas... fazerem ano novo na praia. Ah, não? Não era. É uma coisa nova isso aí. É uma coisa, pelo menos, que ele me fala. É uma coisa que era, que já. Então, as pessoas iam em casa, faziam, no máximo, o pessoal ia pro centro. As pessoas iam pra São Paulo. Ou iam fazer o contrário, né? Era o contrário. Meu pai já falou que ele já passou ano novo sozinho, na praia, sem ninguém na praia. Caralho. Praia deserta. Caramba. Praia deserta, e meu pai passou sozinho. Não tinha ninguém lá jogando. Não tinha ninguém. Pra ir manjar, é outra época. Não, não, ele falou que no máximo. Exatamente, no máximo tinha uns macumbeiros lá. Macumbeiros, galera. Tinha macumba aqui, mas assim, não era um negócio tradicional. Mas assim, muitos e muitos anos atrás. E aí virou, né? Foi virando negócio e tal. Hoje em dia, a galera passa 14 horas no trânsito pra ir pra praia. Dead, cara. É outra. É tipo num espaço assim de 15 ou 10 minutos, sim, do nada surge gente até do bueiro. A galera assim, de começa branco, a desenterrar da areia. Em direção pra praia. E bem, é muita gente, muita gente. Assim. Bem observado, Igor. Mas qual que é o tesão, né? Precisa estar na praia, precisa estar com o pé na areia, é isso que dá sorte? Aí que tá, eu vou contar uma história aqui rapidamente, que é o seguinte, eu tinha uma ex-namorada minha que teve um ano... quando você namora, né, sempre tem esse problema aí, que é, vamos fazer o Natal na casa de um. Isso. E aí o ano novo é na família do outro. Foi o que eu passei. E aí no ano seguinte você muda, né, inverte. Exatamente isso, cara. E aí fica essa... E às vezes, você não é que você não se dá bem com a família dos outros, é que os seus costumes são diferentes. É que você não quer estar lá. Tem essa também, você não quer estar lá. Você pega o celular, né, pro cara, a família não tá acostumado com ter alguém que é blogueiro, que sim, não sei o quê. Sim. Você pega o celular, lá, já tá no celular, lá. Tá, não sai desse negócio, não sai desse negócio aí. Enfim, você não tem os mesmos costumes. E essa ex-namorada minha, a família dela tinha o costume de pular as tradicionais 7 ondinhas. 7 ondas. Que é um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca fiz, porque eu não entendo aquele negócio. Pular a onda aqui, o caralho, vai tomar no cu. Ficava meio puto. E aí deu meia-noite, a gente tava na praia, tava com a família dela. E aí eles começaram, todos deram as mãos e começaram a rezar. Já fiquei meio puto já. Porque o meu ano novo da minha família é o seguinte: bateu o ano novo. Ei, parabéns, tal, abraça, né? Daí tem a mãe que brigou com a filha, chora. Faz, né, as pazes. Faz as pazes naquele momento, não sei porquê, mas daí. Aquele momento tá tudo lindo. É porque é simbólico, né? É o momento de fazer as pazes. Aí a gorda lá vai falar que vai emagrecer. Tem a promessa. O cara, nossa, faz mentalmente, né? Faz aquela promessa. Eu sou um que sempre esqueço de fazer. Falar, você tem que pedir um desejo, né? Na virada. Eu sempre esqueço. Aí quando dá 2 horas da manhã que eu tô bêbado, eu falo, caralho, esqueci. Daí eu falo, puta, será que deve ser meia-noite em algum lugar do mundo, então? então ainda dá pra fazer. Daí eu tento fazer, mas aí eu tô bêbado. Até chegar lá em Los Angeles, né? É, não, daí eu tô bêbado e eu já não lembro. Daí eu já nem. Daí passa dois meses e ninguém lembra também. Ah, mas sabe o que você pode fazer? Só complementando aqui, não tem aquela. É sempre assim, você tá meio-dia almoçando, daí tá passando os reportagens do jornal hoje. Já é 2016 na Austrália. Meio-dia. Nova Zelândia, é, né? Lógico, Japão, assim. É, a primeira é nas ilhas lá. É, antes já da, é 2016, na ilha na puta que pariu, daí todo mundo. É, você pode fazer o pedido aí, ué. É, então. É, mas você pode fazer. Mas o problema pedido, é que você faz o pedido. Quantas meia-noites tem de até chegar no prazo? Você pode fazer pedido a cada meia-noite que bater, tipo, no mundo direto. Mas o grande problema é que eu tô sempre bêbado. E aí, passou uma semana, eu não lembro o que eu pedi. Ah, esse é um problema. É que nem essa minha pulseirinha aqui da Bahia que eu tenho aqui no braço. Você não sabe por eu tenho ela há dois anos. Então, de repente. Eu não sei o que eu pedi. A única coisa que eu sei é que eu não posso arrancar ela do braço. Talvez seu pedido seja que ela nunca se arrebente. Eu não sei o que, que eu pedi. Mas eu tenho medo de arrebentar e meu pai morrer, tá ligado? Eu não sei o que eu pedi. Você pediu, tava no ódio. Cara, existe uma chance. Porra, essa pulseira do Olodum aqui, caralho. Existe uma chance de todos os teus pedidos terem se realizado e não ter percebido, porque eu não lembro o que que tu pediu. É possível, eu não sei. Enfim, a gente foi pular sete ondinhas lá e, cara, é um momento. Vocês já fizeram isso? Já de pular não, onda? Não. Não, já não, fez? Já? Não. Cara, pular onda é um negócio que é errado. Eu não sei quem é quem, qual que é a mandinga que tem. Qual que é o significado eu do pular? Eu não sei. Cada onda tem um significado. Eu não sei porque é sete. E também, como é que não, pula? Que é, como é que, não, mas como é que você... Não, mas não. Você vai pulando pra frente, cada vez pra frente. Pra frente. Espera a onda chegar ou vai pulando quando vê tua não, então. Quando a onda... Pra bater, você pula. E aí você tem que estar de mão dada com a galera. Ah, então a galera pula mesmo. Então mesma, é, pula quase uma mesma onda. É quase uma tentativa de suicídio. É, então. Uma união. Só que eu tava com os pais dela. Tá. E o pai dela pesava 300 quilos. Então ele tinha que ficar no rasinho. Cada pulo dele vinha uma onda maior. É, exatamente. Cada pulo dele gerava sete ondas. Gerava uma tsunami ali. Era complicado. E, cara, e foi um desespero, porque como tem muito bêbado naquele ambiente ali, tinha cara pulando de tênis. E aí tinha a velha que caía de cabeça na água. É uma confusão. E todo mundo quer pular ao mesmo tempo. Cara, não tem onda pra todo mundo. Né? Não tem onda pra todo mundo, tá ligado? Não é assim, não é? Não é tão grande. Não, daí vem o Medina, quer fazer uma manobra lá diferente. É foda. Porra, é foda isso aí. É que a galera deve pular onda de skate. Sim, também, faz tem essas aí. Flipper, não. Então, e o ano novo na praia também é complicado, porque às vezes você tá distraído, você pisa numa vela, aí você não sabe se vai... Velha. É, não sabe se pisa numa velha pisa também. Pisa num cocô. Pisa num cocô de... Tem gente que leva cachorro. Praia no Brasil é assim. Pisa numa garrafa, leva. Pode ser pior. É, o cara não tem banheiro químico ali na praia, ele caga na areia, em terra ali. Não, pra isso a criançada caga em mim, em qualquer lugar. Né? Então, assim, é um inferno. Você tem um castelinho, você não sabe se é um castelinho de bosta ou se é um castelinho de areia. Você acaba chutando. O maior problema, o que eu mais sinto, assim, que eu fico desconfortável no ano novo na praia é... Que sem querer você vai pisar em alguma coisa, não importa o que, e eu sempre acho que é uma macumba. E na minha cabeça, se você pisar numa macumba, alguma coisa vai acontecer. Sim. Eu não sei que porra é aquela, não sei o que tá acontecendo. Não sabe o que foi o pedido, né? Eu não sei, achar que. Por que tem um velho barreiro aqui? Uma galinha. Largaram um velho barreiro. Quem faria isso? Pô, mas que mau gosto esse espírito também tem. Velho barreiro. Pede um. É que ele é barreiro. Um risco 12 anos. Ele é humilde, né? É o espírito da humildade. Humilde. Já tá morto mesmo. Já é não, mas o que eu acho legal nessas tradições é sempre. As pessoas seguem, né? E elas nunca se perguntam por que elas seguem essas tradições. Então, assim, quem que um dia inventou, sei lá, o cara, sei lá, 70 anos atrás e tava... Puta, que tédio, cara. Já sei. Eu vou falar que se pular sete ondas nessa praia, vai acontecer alguma coisa boa. Acho que e ele aconteceu. Vai e sai contando pra todas as barraquinhas. Não, ele deve ter feito teste, gente. E aconteceu, né? Porque agora todas as praias são lotadas de gente. Não, né? Não. É, tipo assim, comer lentilha. Quem instituiu que comer lentilha Jesus. Na meia-noite... Mãe... Jesus. Será que tem na Bíblia lá? Mateus 27:3. Então Jesus todo... disse, comei-vos... Minha mãe todo ano novo, ela come lentilha. Come cara. Lentilha. Come. Então, pergunta pra ela por que ela come lentilha, ela vai dar tela azul. Tem um negócio de botar uma nota embaixo do prato da lentilha também. Tem a nota na carteira. Não, se você ganhar um presente... Ah, sei lá, tanta coisa, velho. Que eu fico assim. Alimentar, sabe o que a gente podia fazer? Instituir novas tradições de Réveillon, cara. Isso é uma boa ideia. Olha aí, boa ideia. Já que ninguém... Tipo, quem inventou? Tá escrito assim, tem um livro oficial do Réveillon. Aí tá lá. Vamos sete ondas, é canônico, não pode mudar. Vamos inventar como uma... Como é que a gente faz no interior? Pula sete jegue? Em Minas Gerais, como é que vai fazer? Pula sete pão de queijo? Não dá. Não dá, velho. Tinha que ser tradições que englobassem todo o Brasil. É verdade. Eu concordo com você. Isso é bom pra teoria também, né? É também, não, é bom pra teoria. A gente pode fazer. Vamos, em seguida, A gente já vai ter amanhã, amanhã, né? Amanhã. Vamos ter já um teoria? Ano que vem, na verdade. É, ano que vem. Que já é ano que vem. Só ano que vem. Só ano que vem. Já vamos tentar, então, mandar uma dessa aí num teoria. Então, aguarda o próximo. Já vai. É, né? Já fica no aquecimento aí. É, fica esperto aí. Mesmo porque, se não ouve, ele é perfeito pra você que não quer ficar escutando teu estilo no Vila Adriana. É, você tá de saco cheio. Tá de saco cheio dessa galera. Bota um fone de ouvido ali. Sim. Foda-se. Fala que é uma simpatia. Fala, pô, aí, pronto. Virada do ano com fone de ouvido. Com fone de ouvido. Uma simpatia nova. Seja o primo estranho na festa. Você tem um primo estranho. Sei, não, diferentão. Tem. Ai, por que que... Rafael, vem aqui que teus tios querem dar um oi. Ele tá sempre no quarto. Não, Rafael tá sempre trancado no quarto. Estou jogando jogos ninjas. É. Aí o Rafael vai lá, bota uma calça, que ele tá sempre cueca também. Bota uma calça, abre a porta, dá um tchau e volta. É, porque não, daí o Rafael ele vira o diferentão da família, aí sempre tem um tio que acha que ele virou gay. Ele virou gay. É, não, esse Rafael. Você já foi considerado gay na família? Ainda sou. Você ainda... Ainda sou. Não, porque, nossa, olha só, ele não se enturma. Ele tem 13 anos e não tá bebendo e comendo ninguém. Ei, qual é a lógica? Qual é a lógica? O cara não se enturma, significa que ele é gay. Não faz nenhum sentido. Pergunta pros tios aí. Tios do Brasil que estão ouvindo. Tiozão pra ver, pra comer. É o tiozão do pavê pra comer. É, pois é. Não, mas falando em tiozão e falando em exatamente a meia-noite, o Brian falou assim, não, o No-O vai sair ano que vem. Ano que vem. A piadinha do eu só vou beber ano que vem. Ah, só vou tomar banho ano que vem. Eu só vou tomar banho ano que vem. Não tomo banho desde o ano passado. Sempre tem, né? Tem. Aquele cara quer animar a festa. Tá todo mundo quieto lá, triste, né? 11, 23. Aí chega o Zequinha. É, galera! Eu só vou beber ano que vem. Ai, são véio, os futuros. É só você mesmo. É o futuro tiozão, né, do pavê. Só o Zequinha. É, o dia 1º de janeiro, o cara, só tô... A última vez que eu tomei banho foi ano passado. É. Meu Deus, ano passado. Piadas sem prazo de validade. Piadas ano novo, é verdade. Piadas ano novo. Piadas ano novo, é verdade. Contei uma história, eu não sei, eu contei essa história aqui, uma do ano novo de um amigo meu. História de ano novo ainda não. Acho que não. História de ano novo ainda. Eu não lembro se eu já contei ou não. Está virgem, o ano novo está virgem. De enfim, se eu não contei, se eu já contei, fica o meu pedido de desculpas. Se eu não contei, vou contar de novo. É o seguinte, tem um amigo meu que ele já foi reprovado, pra vocês terem ideia como ele é um cara normal, ele foi reprovado no exame de carta 13 vezes. É, normal. 13 vezes. Isso acontece nos melhores... No psicotécnico, eu não sei quantas foram, só no psicotécnico. Ah, não, o preocupante é no psicotécnico. Não, no psicotécnico. É mesmo. No psicotécnico, mas... Até porque mas... o teste psicotécnico é tipo, oi, você, tudo, qual é o seu nome? Qual e ele erra. Que passa. É, e passa. Desenha um hominho. Desenha um cavalo, é. Bota... complete a parte do cavalo. O cara bota um carro encaixado. Só com o dinossauro transando o cavalo. Porra, tem uns caras que erram. A parada mais retardada. E esse meu amigo é exatamente isso. E aí, ele sempre teve um leve probleminha. E a gente sempre achou meio estranho e tal. E aí, teve um ano novo. Ele tinha uns ataques de fúria, entendeu? Ele era um cara normal, sempre foi um cara normal, mas aí dava um piripaque do Chaves nele, que ele tinha um ataque que ninguém sabia porque ele tava fazendo aquilo, sabe? Ele dava um ataque de fúria. E um desses ataques foi durante um ano novo, que a gente tava na praia, e aí uma menina foi dar uma, fez uma brincadeirinha com ele, daquela, sabe quando você tá andando, e você dá um totó no pezinho assim, e a pessoa dá um tropicão? Ai, sim. Que divertido. Então, a gente tava indo pra praia e tal, e ele tava andando, a menina foi lá, hahaha, e deu um... Totozinho. Pra quê? Ele se ficou. Se transformou. Não é assim. Ele é na dele. Não. Ele simplesmente pegou, deu um rabo de arraia na menina. Deu um golpe capoeira, derrubou a menina no chão. Nossa. E tinha acabado de chover, né? E daí derrubou a menina na grama. E aí a grama tava toda molhada ainda, nossa. Então tava lama, né? A menina tava de branco. Ah, no novo. É, no que ela caiu na lama, ela ainda deu risada. Aí ela falou, até ali tava esportivo. É, só você mesmo. Até que ele pegou os pés da menina e saiu arrastando. Meu Deus. Pela grama, cara. E ela começou a ficar toda marrom, velho. E ele arrastando, ó, sua puta, ficou bravo. Ela tava achando que era promessa de pedido. Começou a parecer que era uma brincadeira. Acho derrubar, né, na cabeça de alguém. alguém, era uma brincadeira, você dá um golpe de judô numa pessoa e derrubar na lama, mas a partir do momento que ele começou a arrastar pelo pé, ficou um negócio meio que ninguém sabia o que fazia. É, ninguém sabia se parava ou dava um tiro nele, o que foi que ele vai fazer? Como é que vai parar um homem desse? Quando ele amarrou ela na traseira do carro, o pessoal falou... faltou isso só. E aí? Agora chega. Não, e aí que... Arrastou ela eternamente. Arrastou ele, tipo, uma quadra, arrastou a menina, largou a menina lá e veio voltando dando risada, e a menina voltou toda cambaleando, toda marrom, cara. Ele é o Joselito da vida real. É, não, ela voltou chorando, foi assim. Cara, e ele voltou dando risada. É, porque pra ele, na cabeça dele foi na cabeça dele, mesmo, ela ter dado aquela rasteirinha nele foi a mesma coisa dele ter arrastado ela 1 quilômetro pelas pernas. É a galera que não tem noção de proporção, tá ligado? Exato. Vamos brincar de soco mais forte, igual a Chiquinho Kiko. Ele é esse tipo de cara que não tem noção do que tá fazendo. Velho. Não, sempre tem a galera sem noção. Assim, os meus últimos 3 reuniões em família foram uma tragédia, porque a minha família, ela é realmente aquela família segura-mãe, sabe? Sempre dá algum problema. E aí, eu tenho um primo meu, que ele é assim, ele bebe, ele se transforma. Certo. Parece que ele junta todas as mágoas do ano que passou e coloca tudo ali naquele momento. Certo. E como ele trabalha muito e tal, o fim do ano é aquele... Por isso que a gente vê muita gente louca no fim do ano, porque é aquele cara que ele trabalha pra caralho, ele não tem tempo de soltar as estribeiras. Aí e aí no fim do ano ele bebe, ele junta todas as mágoas dele de bebê. É verdade. Num dia só. E esse primo meu, nos últimos 3 reveões, vamos lá, 2012 pra 2013, 2013 pra 2014, 2014 pra 2015, sim, ele deu chá de sumiço justamente na meia-noite. Ué? Desaparece? Ué. Desaparece. Na primeira vez, em 2012 pra 2013, sim, ele tava no bar bebendo e tal, o pai dele passou, vambora, não sei o que, ele ficou ofendido. Ué? Ele ficou ofendido porque o pai dele chamou ele pra ir embora jantar. Certo. E aí ele sumiu. Mas era na meia-noite. Na meia-noite. Ele pegou, ele tinha uma caminhonete e tal, e sumiu. Piu, sumiu. Certo. E aí vai todo mundo procurar, meia-noite fogos queimando, cadê o meu primo? Vocês viram o meu primo? Ah, eu tô indo embora, eu já tô na metade do caminho, mas embora pra onde? Tá na... Ele morava na Bahia, sabe? Ah, ele fingia que ia pra Bahia. Tô indo pra Bahia. Mas ele tava indo mesmo? Tava, sei lá. Aí ele ficava, a família inteira, ai, meu Deus do céu, de cadê? Quem tem culpa? Cadê o nosso filho? Ai. Aí passava, 2 horas da manhã ele chegava lá, que ficava sóbrio, né? É. Aí ia batendo arrependimento, porque esse é um problema do bêbado. É que você fica sóbrio, sabe? E quando você tá mesmo, você tem total ciência daquilo que você tá fazendo, é certo. Então, porra, vou fugir. Na meia-noite. Vou destruir o Réveillon da minha família. É isso que eu tenho que fazer. Aí a hora que começa... Minha missão na vida A hora que começa a baixar, sai puta... Aí beleza. Aí de 2013 pra 2014, a gente sempre faz uma festinha na frente da minha casa, etc. E aí ele chegou. Bêbado também, louco. Já tava em outra festa e tal, e ligou o som dele. Pá! Daí a galera falou, ô, baixa o som aí, mano. Aqui a gente tá conversando. Sim, sim, sim. Precisa desse escândalo. Ele ficou ofendido. Foi embora. E vai, eu e meu irmão, minha família. Cadê? Procura, cadê o fulano? Ainda mais salto de Tararé. Em quais 3 ruas que não, ele tá? Tem só 3 ruas, mas tem 70 mil estradas de terra. Ele pode ter se escondido. Eu tô indo embora, eu já tô aqui no hotel. Ai, volta, pelo amor de Deus. Ligava e chorava e nada. Quando foi, esse ele voltou rápido. Foi meia-noite e meia. Ele tava em casa. Boa. E aí, esse ano, agora, de 2014 pra 2015, de novo, foi a mesma coisa de 2014. Ele tava bêbado, e aí ele chegou na nossa festa de novo, porque é essa festa tradicional, como já disse. Chegou jogando dinheiro pra cima. Ah, eu vou pagar essa cerveja, tô achando ruim, não sei o quê. Eu falei, não, guarda aí, já falta 15 minutos pra meia-noite, não vamos beber mais, não. Já estamos tudo muito louco aqui. Ficou ofendido. Aí ele brigou com a namorada dele, e ele brigou com a avó dele, porque ele brigou com a namorada dele. Aí o vô dele ficou bravo, sabe aquela escalada de brigas? Sim, uma avalanche da briga. Ele foi embora de novo. Sumiu. Ah, daí eu falei, mano, eu não vou atrás dessa vez não, chega. E aí, beleza, ninguém deu bola. Eu falei, ah, é só não ligar, não, deixa ele sozinho. Ele volta. Que ele volta. Só que daí foi dando meia-noite. Aí ele morreu. Meia-noite e meia, 1 hora da manhã. E aí começou a bater aquela preocupação, né? Falei, puta merda, cara, realmente, dessa vez ele tá indo pra Bahia. E aí juntou eu e meu irmão. Será que não se esconde embaixo da cama, na própria casa? Não sei, cara, filho da puta. E aí a gente foi, cara, a gente foi até uma cidade vizinha, a gente foi em outra cidade vizinha. Nossa, caralho. Começamos a ligar em motel e hotel da região e tal, e não sei o quê. Aí, tipo, quando foi umas 3 horas da manhã, ele chegou com a cara mó lavada lá. É. Ai, eu tava ali na estrada dormindo, agora acordei agora. Filho da puta, ele conseguiu estragar 3 Réveillões esse ano, cara. Então, daqui a pouco. Se ele falar que for fugir, eu vou fugir com ele. Cara, porque ele deve passar o Réveillon num lugar muito maneiro e tá querendo esconder. Porque não é possível, cara. Ele é tipo o Alice no País das Maravilhas. Quando ele começar a brigar com alguém, você briga junto. Pega o partido dele. Vou falar, é verdade. Ah, você tá certo. Você tá certo. Vamos, vamos, nós, vamos junto. Vamos junto. Vamos pra... Pô, caralho. Alguma coisa boa deve ter nessa... Tem que ter, porque o cara, todo Réveillon, ele dá um jeito de sumir. Terceiro ano consecutivo. Será que ele tem uma amante que ele só vê no Réveillon? Ah, é uma boa tarde. E ele promete pra ela todo fim do ano isso aí. Eu vou mandar, vou dar aquela... Mandar aquela... Vou mandar aquele na virada. Aquele da virada. Você manda, você dá aquela virada que eu mando aquela. Filho da puta. Vai ser mesmo assim. Mesmo porque, quando você tem a virada... É simbólico, né? A virada do ano é um momento de estresse absoluto, né? Porque você tem que conversar com as pessoas e tudo mais. O que acontece muito na praia, e eu já vi, e minha família, eu e meu pai principalmente, a gente se posiciona num lugar ali, no Canal 5 em Santos, a gente se posiciona num lugar que é perto do banheiro químico. Sim. Por quê? A gente quer ver quem passou a virada cagando. Ah, muito bem. Então a gente fica... Num lugar estratégico. E aí, meu pai, a gente fica ali num lugar estratégico. Quando dá meia-noite, a gente sempre tem alguém que corre pro banheiro, na hora. Caralho, tipo, ele tá na virada. Aí quando pá, estourou fogo, o cara tá saindo. O que aconteceu? O que aconteceu? Já foi? Já deu meia-noite? Já deu? Eu queria pular sete ondinhas, mas tô aqui. O cara passou a virada cagando. Será que sempre tem um, cara? Não sei se dá azar, não sei. Qual que é a leitura que a gente devia ter trazido aqui? Uma numeróloga, sei lá como é que é o nome. Verdade. Essas profissões pra fazer umas leituras. Não, mas a gente pode inventar também, que é a mesma coisa. Então, a pessoa que passa a virada cagando vai ter o quê? Significa que o ano vai ser uma merda. É uma... Pode ser. Ou não. Eu acho que é sempre uma coisa positiva. Ou talvez ela tá descarregando tudo. Ela tá descarregando as coisas. Tá tirando as coisas ruins. E tá tirando as coisas. Boa. Eu quero passar a virada no banheiro. Boa. Porque parece uma boa ideia. Você tá liberando o 2015. É, já que essa, a gente pode inventar qualquer simbologia. Tá liberando 2015. E vai começar um ano mais leve. Quando a gente fez o Não Ovo sobre... Aceitou-me lactopurga. Quando a gente fez o Não Ovo, Merda Acontece, nós falamos que esse ato pode ser chamado de colocar o kibe na natação. Isso. Nesse caso, é colocar o kibe pra pular sete ondinhas. Exatamente. É umas sete ondinhas na privada. Ela pula por você. É verdade. Não, porque tem um monte de papo, né? Tipo, você vai comer galinha, a galinha cisca pra trás. Então, não tem uns negócios assim? O Michael Jackson. Tem. Não pode comer, não pode comer o Michael Jackson. O que que cisca pra frente? Então, você não pode comer o Michael Jackson, não pode comer a galinha, porque os dois vão pra trás. Faz muau. Os dois fazem um Michael Jackson muau. Você tem que comer peixe, o peixe vai pra frente. O peixe não cisca, né? Peixe pode, que mais? O peixe sempre vai pra frente e nunca para. É, então você tem que ter as comidas, né? Siri, por exemplo. Escolhidas. Vai pro lado. Siri não vai pro lugar nenhum. Ele vai pra trás, ele fica de ladinho. Vai pro lado. Ah, eu sempre como boi, churrasco mesmo. O que que tudo bem, porque vai pra frente. Mas o rabo dele cresce pra trás. Você tem que torcer pra frente. E na China, eles comem cachorro. Qual será que é a simbologia? A simbologia que é gostoso. Pra eles deve ser. Deve ser uma delícia. Deve ser uma simbologia pra eles. Pra que lado, certo? Pois é. Enfim, tem um monte de simbologia absurda, né? Mas a mais absurda foi até que a gente já falou, na minha opinião, que é a de cores. Ah, de cor não faz sentido. A de cores não faz sentido. Tá rolando uma tendência, não sei se aqui em São Paulo sempre teve, mas eu fui numa loja essa semana e eles estão classificando os corredores por cor. E aí tem lá roupas amarelas, aí é o corredor da riqueza. Tipo, faz de conta, um supermercado com os departamentos, só que são só de roupas daquela determinada cor. Exatamente. Entendi. Aí quer ter paixão, aí vai no corredor do vermelho. Então, o que eu fico puto é assim, e se a mulher quiser passar o ano novo de oncinha? É. E aí, o que significa? E se a pessoa quiser usar todas as cores? Ao mesmo tempo. Tipo Romero Brito. Romero Brito. Realiza todos os cenários. Se eu quiser passar com a camiseta do Romero Brito, eu vou pronto. Ter todas as coisas. Fudeu. Isso é importante. Você que é especialista, você já percebeu que tem um certo talento. Eu sou mesmo. Por exemplo, se eu passar de branco, eu quero a paz mundial. Exato. Se eu passar de verde, eu quero esperança. Esperança. Esperança. E se eu passar de verde e branco, eu posso ter as duas coisas ou não pode roubar? Não. Se você usar mais de uma cor, tem uma lógica. Você tem que usar a cor da essência do que você mais quer, que é a cor da roupa. Então, calcinha, sua cueca... Aí é um negócio que é escondido que desejo você tá querendo. Mas não poderia ocorrer. É um desejo oculto. Ah, então, por exemplo, se eu tô com a camisa da Nike. Da Nike. Ela é branca, mas o símbolo da Nike é amarelo. Não, foda-se o amarelo. Perdeu o... Não, o amarelo não vai influenciar. Não, mas o amarelo é anulo o branco? Anula o amarelo. É Joaquim Pô. O branco é predominante, então o amarelo você não vai ficar rico, vai ter sua paz. Mas se você estiver usando uma cueca amarela... Ah! Aí, entendeu? Só, o que vale é a predominância da roupa mais... a roupa de baixo. Entendi. Ah, tem um estudo, né? Uma porcentagem um estudo. Da o cor que é, mais o que é injusto, porque o homem tem menos roupa de baixo do que a mulher. Então a mulher pode usar uma calcinha de uma cor, um sutiã de outra e uma roupa. Então tem três chances. Agora o homem não. Tem no máximo duas, que é a cueca mais a roupa. É. Entendeu? Sabe uma coisa a meia não vale, a meia não vale. Meia não vale. Meia não vale. Uma coisa engraçada. Meia não vale se porque pessoa... você cisca pra trás, aí não vale. Ah. A meia cisca pra trás. Entendeu? Compreendi. Esse foi uma meia de galinha com três dedinhos. E a cinta? A cinta vale? Não. Não, não vale. Cinta, não vale. Só se tá ligado. Para de fazer perguntas, tá ficando difícil. E a cor do cabelo também, não? Cor do cabelo, só se for caju. Pintar de caju, daí vai. Uma coisa engraçada, por exemplo, se a pessoa usa verde porque ela quer ter esperança, ela já tem esperança de que aquilo dê certo. Que ela tem esperança que a mandinga dela dê certo. Não, mas então ela não precisa de mais esperança. Mas ela tem então tá funcionando. Aí que tal, mas eu acho que tá funcionando. Eu quero ter esperança. Esperança do quê? Né? Esperança do quê? Então. Esperança de ficar rico. Ah, não, então usa por. Exato. Tem esperança do mundo melhor, então usa o branco. Não, mas esperança é a paz. Vamos ter a paz. Ah, eu quero ter paz. Paz do mundo inteiro. Lembrando que o mundo inteiro é o mundo inteiro, certo? É muita coisa. Então, por exemplo, o pessoal do ISIS que você falou, se eles usarem branco também, vai dar um conflito de paz, vai porque a paz dele é matar todo mundo. Não, então. E pra nossa paz é que eles morram. Então, e pra você. Como é que fica essa. Aí tem que decidir, tem um juiz das cores. Então, aí que ele tá. Ele fica lá anotando, ó, branco. Aí que tá. E azul. Outra, pra você ter paz mundial, pra você chegar na paz, você tem que ter uma guerra. Certo, porque se já tiver tem paz. Que morrer todo mundo, cara. Então você tem que ter uma guerra antes de ter paz. Sim. Então alguém vai ter que usar preto nessa porra. Alguém vai ter que usar preto. Tinha que ter um equilíbrio. Eu acho que isso nunca deu certo porque tá desequilibrado. É, né? Deve tem ser que isso. Ter... Se usa todo mundo usa verde, tá todo mundo com esperança, mas esperança de quê? Cara... Não acontece nada. Depende da então calcinha tem que, das pessoas. Tem que organizar, é, mas também não dá pra todo mundo usar amarelo e todo mundo ficar rico. Precisa ter pobre. Vai entrar uma crise econômica no mundo. Na verdade. Precisa. Quem que vai abrir a porta pra mim quando eu chegar no meu apartamento? Ah, né? Entendi. Quem que vai cobrar o meu dinheiro no busão? Quem tem que vai pobre? Atender no McDonald's? Você tá querendo dizer então que o pobre não pode se vestir no não, o pobre não. Pode ter esperança muito menos. Não, o pobre... Não, ele pode usar branco. Não serve pra nada e deseja paz pros outros. Passa pra ele, inclusive, porque tem uma galera que não gosta de mendigo. Se a gente juntar todos os pobres e botar de branco, pronto. Entendi. Pronto. Entendi. Você tá querendo começar 2016 assim, Leite? Ah, esse novo virando novo proibido de novo. Uma dúvida calma, muito séria. Calma, pobres, eu também sou pobre, tá? Uma dúvida muito séria que eu tenho. Como será que é o ano novo em praia de nudismo? Ah, não deseja nada? É verdade, caralho, verdade. Isso é verdade mesmo, praia, né? De nudismo. Eles ficam de boa, eles não querem nada. Será que eles se pintam? Se pintam, eu sei que tem. Agora, se eles se pintam só, não sei o que você tá querendo dizer com isso. Um pintando o outro. Dá umas pintadas um no outro. Porque a única coisa que tem pra fazer na praia de nudismo é essa. Cara, realmente, é um negócio de... Deve ter fogos. De se pensar. Só. Agora? Usa só a camisa, né? Ó, pelo menos eles podem pular a onda, pelo menos. É, pular a onda, é. É, agora eu tô imaginando pular onda pelado. Pular onda pelado. Realmente. É uma boa pergunta. Se você frequenta a praia de nudismo e vai passar o Réveillon lá, manda pra gente. Manda aqui um relato. Filma, né? Manda aqui pra gente. Eu tenho um relato de ano novo, que é uma história sensacional. É bela. Não, é uma bela história cristã. É uma bela história cristã. Não, essa é. Mesmo, essa né? É mesmo? Essa e é. E um toque de X-Men também, né? E um toque de X-Men. Essa história é uma história... Ela é tão tradicional já na internet. Ela é mais tradicional que o show do Roberto Carlos já. Opa! Opa. Isso é uma coisa de se lembrar também. Sim, é o show do Roberto Carlos. Porque sempre, toda festa de Réveillon, seja em casa de família ou em qualquer lugar, sempre tem uma TV que tá ligada na Globo e sem volume. Sim. É, exatamente! Ninguém bota o volume. É, por padrão. Passa ali o filme do Shrek de Natal. Passa as mesmas coisas de sempre. Passa as coisas. O Roberto Carlos, ele tá fora de controle, porque ele tá chamando uma galera muito louca pra ir cantar com ele. Ah, não, é a Anitta. Ludmilla. É, uma conversa. O especial do Roberto Carlos não acontece nem no Natal, nem no Ano Novo, não é? Ele é no intervalo. Ele é no intervalo, né? Mas assim, mas o Roberto Carlos deve ser um problema você passar o Ano Novo com o Roberto Carlos. Ele é cheio porque de ele cores, tem, né? Vários problemas com cores. Cara, ele é supersticioso pra caralho. Ele não usa marrom, ele não pode ver a cor marrom. Ah, inclusive aquela Ludmilla lá. Hoje, né? Peraí, ela foi com uma dessas cores que ele não gosta. Sério? Foi, e ela, tipo, deu maior... Deu B.O. Deu um B.O.zão, né? Ele não pode olhar pra comer. Marrom? Não pode? Não pode marrom. Então, como é que ele vai no banheiro cagar, então? Bah, não, daí ele não olha. Opa. Ele não olha, ele não, como é que não ele dá tchau pro cara. Não, alguém ele... passa, alguém passa por ele, passa papel higiênico alguém... nele. Nossa, ele tem uma perna de pau, não tem? Ele tem uma perna de pau. Pouca gente sabe disso, mas ele tem uma perna de pau. Ele foi atropelado por um trem. Uma perna de pau. É real mesmo. Pra ele bater na madeira. Uma perna de pau. É, ele é tão supersticioso. Ele já bate na perna. Que é pra ele bater na madeira, já bate na própria perna. Tem uma perna de pau. E aí ele não pode ver a cor marrom. No caso do ano novo é bom, porque ninguém passa o ano novo de marrom também. Mas o Roberto Carlos pode ser o contrário. Tipo, as pessoas não ligam pra superstição o ano inteiro. Aí no Réveillon, elas ligam. O Roberto Carlos pode passar o Réveillon sem superstição nenhuma. Ah, novo. Deve ser. Deve ser o dia de libertação dele. Foda-se, eu vou usar todas as cores. É, vou deve ser. Vou entrar pela porta da frente e sair pela de trás. É, porque tem um rolê ser. Que ele só sai pela porta que ele entra, né? Ah, não, é um inferno. Imagina morar, passar amigo de um cara desse, é um inferno. O cara não pisa nas linhas. Roberto Carlos, não seja o meu amigo, não quero ser seu amigo. Será que ele é metódico também? Ah, com ele certeza. Organiza tudo exatamente. Provavelmente. Não, mas no Réveillon deve ser uma bagunça na cara dele, ele sem camisa. Verdade, verdade. Não. É o dia que ele. No churrascão. Ele tá nem aí. Come carne, né? Come carne. Boi, é churrasco. Ele passa, então ele deve passar o Réveillon também de shorts também, né? É, de tudo, shorts, roda. Ah, ele pega a perna e fica rodando. Ele bate a perna na cabeça das pessoas na casa. Ele deve despirocar, velho. O Réveillon do Roberto Carlos deve ser a coisa mais legal da Terra. Com certeza. E ele tem aquele navio lá, o bagulho dele lá. Tem o cruzeiro. Tem o cruzeiro, ele deve fazer isso tudo no cruzeiro. Não, ele faz isso no cruzeiro porque não tem polícia no cruzeiro. Porque não tem polícia. No cruzeiro não tem lei. Na verdade, ele vai lá pro meio do oceano. Calma, Igor, calma, Igor. Igor, você tá muito nervoso, Igor. Você tá se atropelando, Igor. O Igor quer ir na festa do Roberto Carlos. Tá louco, pai. Porque ali no mar não tem regra. São águas internacionais. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Roberto Carlos sai batendo a perna na cabeça da galera que pagou. Aê, pula essa onda aí com o meu mijo, seu filho da puta. Mija nas velhas que estão assistindo. Só que dá, mas pega a rosa e enfia no cu da galera. E aí da meia-noite ele para e volta ao normal? Aí ele volta ao normal. Deve ser legal ser Roberto Carlos. Mas isso é uma lenda. Eu não sei se é verdade. Isso é uma lenda. Eu vi isso, eu tava lá o dia. Você tava lá? O dia que aconteceu a primeira vez, eu posso confirmar. Ah, então, foi bonito então, demais. Então, todo mundo chorou. Chorou. Dele despirocando. Ele despirocando, olha só, a libertação de um homem das suas amarras. Que momento lindo. Todo mundo filmou. Não sei, tem um vídeo aí. Tem, né? Por causa do YouTube que tem. Roberto Carlos despiroca no Réveillon de 88. Orgulho. Imagina. Tem. Imagina. É igual aquele vídeo que a gente postou no novo da Xuxa. 4 minutos da Xuxa despirocada no carnaval. É, dela na década de 80, com um maiô em cima de uma taça gigante, com uma camisa do Atlético Mineiro, dançando e a galera jogando cerveja nela. Tem um igual do Roberto Carlos. Que loucura, né? O Roberto Carlos, no caso, seria o cara que joga a cerveja da Xuxa. É, joga nos outros. Tá louco. Que demais, cara. Procura aí. Deve eu contasse de uma história aqui. Não, minha história é essa. É a história do Cid. Não, que essa história é muito complexa e é levemente longa, mas ela vale a pena, acho que é bom a gente falar. Dessa história. E eu conto ela todo ano no Twitter. É, já virou tão especial aí de ano novo que a galera já me cobra. Quando começa a faltar uma semana ali pro ano novo, a galera já, ô Cid, não esquece da história anual lá do Rojão. Não esquece da história anual do Rojão. É, você instituiu mais uma surpreendição do fim do ano. Você tem que contar a tua história, é senão verdade. As pessoas ficam ouriçadas. Ficam bravas. É, sem perceber, você acaba de escrever lá. Não, exatamente. Não, e a história é mais ou menos o seguinte: eu passo o Réveillon normalmente a virada do ano em Santos, né? Que é onde moram os meus pais e tudo mais. E aí passo ali em família e tudo mais. E aí teve um ano que a gente foi pra praia, né? Ali no Canal 7. Canal 7, que é um lugar que tem areia, mas chega num certo momento, acaba a faixa de areia e começa a água. Não tem mais areia. Ah, entendeu? Legal. Quando acaba a praia. Por isso que se chama Ponta da Praia. Olha aí. Entendeu? Entendeu? Eu sabia que tinha alguma coisa. Entendeu? Não... Anota isso aí, bota no Wikipedia. Aí é o Ponta da Praia, porque acaba a praia ali. E aí minha mãe, ela tem um pouco de medo de fogos. É tipo cachorro. Tipo cachorro. Minha mãe é cachorro. começa cachorro, fogo, né? Corre pra debaixo da mesa. Começou fogos, é o fim do mundo. Todo ano é o fim do mundo. Corre pra debaixo da mesa, corre pro sofá, tranca-se, tranca lá, o cachorro fica puto. E aí minha mãe também tem um pouco de medo, mas ao mesmo tempo ela não quer ser a única que vai ficar com os cachorros, entendeu? Sim. Então ela... ela quer participar com a família e tal. Então a gente vai pra praia e esse ano a gente foi pra praia na hora da virada certinha, né? E aí começam os fogos e pai... E Santos tem os fogos organizados, né? Sim. Que são 15 minutos, 10 minutos de fogos direto que a prefeitura banca, né? 15 minutos de desespero. Exato. No... Um dinheiro muito bem gasto da prefeitura, ah, né? Não. Ela gasta milhões só pra selfie pra dos habitantes serem bonitas. Não, selfie, não aparece porra nenhuma. Você fica aquela branca. Você tira foto, não aparece fogos nenhum, aparece um pontinho verde. Cara, isso é basicamente queimar dinheiro. É, mas é literalmente. Que merda, né, cara? É exatamente isso. E aí... Cadê os revoltados online? Cadê aquele patriota lá? A Dilma! Que acabou o dinheiro! Comunistas! E aí, a gente foi pro ano novo desse aí, com a queima de fogos, né, de ano novo. Aí a prefeitura, no começo, o que, que ela fazia? Ela fazia queima de fogos que saía da areia. Né, eles faziam um quadrado com fogos, rojão, saía da areia. Só que todo ano, algum bêbado invadia e morria. Morria. Todo ano. O bêbado voava. Não, todo ano um bêbado, oh, que legal, fogos, ia lá e bum, estourava na cara dele e morria. Ou então batia um vento, os fogos invertiam. O rojão entortava e ia no meio da galera. Não, todo ano era uma... La Fênix. Não, era uma confusão. Réveillon do La Fênix na praia de São... Cara, isso acontece tanto, né, cara? Todo ano. Ninguém aprende, né? Não. Ninguém aprende. Todo ano é uma coisa. Essa é uma tradição. Todo ano. Vai morrer um aqui, mas é tradição. Mas não, é o sacrifício do ano novo. Sim. Tem que sacrificar alguém pra começar o próximo ano. Todo ano acontecia isso lá na praia. Tem que sacrificar alguém pro deus do foguete. O deus do foguete, é. O deus do rojão de 12 tiros. Aí a prefeitura aprendeu, depois de 68 mortos, que... Era errado fazer aquilo. Tá dando merda. Começaram o quê? Alugar balsa e botava os fogos na... Agora é na balsa. Ah, então levam pro alto mar e aí os fogos acontecem na balsa. Quem que leva a balsa? Ela vai sozinha? Não, alguém tem uns caras um aqui. Tem um funcionário ali que se manda. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Tem os funcionários ali. Tá louco lá. Vamos com essa porra! A prefeitura coloca a balsa, os fogos sobem então na água. O ponto positivo, o que, que é? Que ninguém morre. O ponto negativo é que os fogos ficam longe pra caralho. Não tem, não é. Fica longe? Fica longe, não é tão. Porque antes ele ficava na sua cabeça. É, sim. Estourava assim, era em cima de você. Você fala, nossa. Que coisa, parece que eu estou num filme Gravidade. Nossa, entendeu? É uma coisa que estoura o espaço na sua cabeça. Sente o impacto da explosão, você né? Você sente, bum, e treme. A avó acha que é o Alzheimer, mas não é. É uma confusão, é legal, é o legal. O prédio entorta. O prédio entorta na hora, lá em Santos. Desentorta. Desentorta, lá em Santos é uma loucura. Agora não, é na água, então fica longe, não é... Não é tão legal, mas pelo menos ninguém morre. Bob Esponja deve curtir. Os peixes devem ficar que nem os cachorros agora. Os peixes se escondem. Ano novo, o peixe vai pra debaixo da cama dele. Porque deve ser uma zona ali no mar, deve ser uma confusão. Mas enfim, já não tem mais essa pegada. Só que, qual que é o grande problema depois dos fogos oficiais? É os fogos do Bebum. Os fogos do Bebum é o inferno. Porque é sempre aquele tio que sempre tem um tio que ele já não tem mais o dedão. Porque estourou em algum ano. Ele sempre acende a parada ao contrário. Né? Acende ao contrário, ele, vai no pé da tia. ou ele já perdeu. Ou ele vai estourar na janela de casa, a janela tá fechada. E estoura, pá, estoura a casa inteira. E quebra o cristal da avó. Sempre tem o tio do rojão. Que é um filho da puta e ninguém gosta desse Geralmente cara. Ele solta o rojão sem camisa e descalço. Já não, pode reparar. Com certeza. Não, quando ele tá de camisa, aí você vê as marcas no dia seguinte da camisa queimada, né? Não, já tem as marcas do ano anterior já. É. Que ele se fudeu. Mas normalmente ele já não tem um dedo na mão. Que ele já perdeu aí nesses anos de tentar... Tinha um vizinho da minha família que acendia um bombril. Nossa, ele senhora. Botava fogo num bombril e saia rodando. Ah, mas isso é legal de fazer. Colocava na roda medo, da bicicleta. Cara. Dava um medo. Dava, eu era criança e ficava cagado. Então, lá sempre tem o tio do rojão, que é esse inferno na história das famílias. E aí, acabou. Né? A gente tava lá, acabou os fogos oficiais. Aí começa na Praia de Santos, tio bêbado, tio do rosão. Bum, bum. Três, né? Tum, tum. Bum. Tum, tum. Bum. É que é uma bosta. É isso, então começa. Esses fogos, que é aquele fogo que não é bonito, não tem luz, não tem. É só pra encher o saco. Fazer barulho. É só pra encher o saco. O cara não pega um rojão e enfia no cu. Não, né? Não. Porque não, ele que não. Ele quer encher o saco dos outros. E aí os bêbados, que né, fica lá, blá, blá, blá, e aí minha mãe já não gosta dessa parte, né? Porque já não é legal, já não é bonito. Não é família, mais. Não é família mais. Mas aí, enfim, a gente tava lá na praia e tudo mais. E esse bêbado, ele começou a acender. Assim que acabou. Os fogos oficiais já começou a acender o dele. Já começou, vou fazer junto com a prefeitura aqui. Vou ajudar o prefeito. Já tava nessa. Só que, qual que é a lógica do cara? Ao invés dele acender o rojão e apontar o rojão pra água... Não! Ele apontou? É lógico que não. Ia ser muito simples fazer. Ele pegou e apontou pra calçada. Aonde tava a galera. Claro. Inclusive a minha família. Sim. E aí o filho da puta apontou pra calçada. Eu vi ele apontando. Eu ainda consegui olhar ele apontando. Eu falei, mas não vai fazer isso. E fez. Aí estourou o rojão. Só que era aquele rojão de um tiro só. Ah. Era só o boom. Era só um tiro. Som. Só que, cara, era a torcida do Corinthians matando o menino lá na Libertadores. Ele apontou pra galera. E foda-se. Pegar, pegou. E pum, estourou. No que ele, a galera viu que ele tava apontando, todo mundo saiu correndo. Todo mundo saiu correndo. Abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho. Não, todo mundo saiu correndo. E eu já contei aqui a história aqui com meu pai, que uma vez ele foi me bater e eu fiquei sem reação. Uh-huh. Né? E apanhei pra deixar de ser trouxa. Adivinha, não deu certo. Eu continuo trouxa, porque eu fui o único que não corri. Eu fui o único que fiquei parado. Eu não sabia, o rojão tava vindo e eu fiquei parado. Mas o seu pai correu e te deixou lá. Todo mundo. Toda a família inteira correu. Todo menos eu. Então imagina que abriu uma roda e ficou o sacrifício ali, que era eu. Ficou o sacrifício ali. Eu criança, adolescente. E foi, cara, e eu tava tão feliz com os fogos da prefeitura que eu tava batendo palma nesse momento. Sabe a galera que bate palma pro sol? Eu bato palma pros fogos. Fogos da prefeitura. Então eu tava batendo fogos. Feliz pra fogos. Tava batendo palma pros fogos. E aí o rojão veio na minha direção, eu não percebi. E na hora que eu bati uma das palmas, o rojão estourou no meu peito. Caralho! Nossa, e foi na hora que eu bati palma. Caralho. Então na minha cabeça, eu falei, caralho, eu bati palma muito forte, velho. Que palma forte, caiu até fumaça. É, porque pá, eu bati, fiz pá, bati palma, deu um estouro, mano. Pum, falei. Aí eu parei assim, cara, deu um raduco. Olhei, minha camisa tá toda chamuscada. Cinza no meu cabelo. Meu Deus! Cinza no meu cabelo e, cara, virou um. E todo mundo me olhando, né, galera da rodinha? Todo mundo me olhando. Só aguardando você cair pra trás, que tem é. Presunto. Mas assim, não machucou, foi um susto só. E foi batendo palma. E aí, a minha primeira reação, qual que foi? Eu olhei pro cara que tinha me mandado o rojão. Eu olhei pro bêbado. Só deu. Eu olhei, e naquele momento o mundo parou. O mundo parou. Porque estava eu e ele olhando um nos olhos do outro. Assim, a 100 metros de distância. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Assim, nossos olhares se cruzaram naquele momento. E aí eu fiz um. Sabe quando você joga toda a sua raiva Sim. no olhar? E aí eu joguei toda a minha raiva no olhar pra ele ali. E ele captou aquilo, cara. E nesse exato momento, acredite se quiser. O cara teve um ataque do coração. Juro por Deus. Cara, juro por Deus. Um ataque do miocárdio. Pergunta pro meu pai, minha família tá junto. O cara infartou? O cara teve um ataque do coração, caiu na praia e começou a ter um ataque. Meu Deus do céu. Porque eu acho que ele viu a merda que ele fez. Que ele ficou nervoso. E ele ficou nervoso. Subiu a cachaça. E teve um ataque do coração. Ou eu sou um X-Men. Sim. Existe essa possibilidade. De eu ser um X-Men que você só consegue perceber o seu poder no momento crítico. Caralho, né? Cara. É o momento que... Não, talvez o rojão te deu superpoderes. Geralmente é assim. Ou isso. Geralmente é. Ou isso. Boa, e aí, cara, ele teve um ataque do coração de verdade. Meu Deus. Chamaram a ambulância foi lá, fez massagem cardíaca, o caralho. E tal, e levar, botaram ele na ambulância. Não sei se o cara morreu ou não. Caralho, mas levaram ele de ambulância no ano novo. Meu Deus do céu, caralho. Depois do meu olhar fulminante. Olhar fulminante. No, que medo de você. No olhar, cara, do tiozão bêbado. Eu nunca vou soltar um rojão na sua cara. Pois é. E, foi... mas aí não aconteceu nada com você também? Você saiu ileso? Não, eu saí ileso. E aí, caralho, você deve ter um poder que, tipo, bateu em você e voltou nele. Eu não sei, cara. Eu ainda acho que eu tenho algum poder X-Men que eu só consigo, certeza. Eu só descubro em momentos críticos. Ainda bem que eu só foi essa vez, né? Não tive tantos momentos críticos na minha teve vida. Teve a vez que você pulou, né? De uma coisa pra outra, de uma varanda pra outra. É, sobrevivi. Se você erra ali... Talvez eu seja imortal. É, existe essa possibilidade. Mas é melhor esperar um tempo. É melhor não testar muito, não. Tipo, mas eu acho que eu matei uma pessoa com um olhar, cara. Não, mas fica a dica aí pra quem aí tá no fim do ano querendo descobrir se isso é especial. Pede pro teu tio soltar um rojão no teu peito. Sim. Se o Cid sobreviveu, você pode sobreviver também? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Eu quero ouvir o relato depois, se você realmente descobriu. Sobreviveu. Se você não sobreviveu, não vai ter relato, né? Não precisa falar nada, a gente entende. É, se não mandar nada, é porque... É, se não chegar, é porque não sobreviveu. Eu quero fazer isso com meus sobrinhos. Cara, e foi nesse dia... Vamos ver se eles ganham super poder. Você se descobre como um professor Xavier. Não, foi nesse ano, na virada de ano, que eu descobri que eu era um X-Men. Enquanto outras pessoas estavam cagando na virada do ano. Cada um tem a virada de ano que merece. Cada um tem a virada de ano que merece. Não escolheu a cor certa da roupa, meu amigo? Ai, trouxa! Ah, azar o seu. Eu tava de verde, eu tava com a esperança. E a esperança é a última que morre. Não morreu.